Mas sério do bom, eu não vou ficar. Ah, manda buscar, eu vou buscar. O importante é você viajar. Bagulho louco, bagulho louco. O fogo. Best by DJ Davidson. Sabendo quem eu sou, quem eu sou. Filho do bigode doce, por isso se apaixonou. Primeiro dia me apresentou pra família. A mãe dela vem falando na porrada da minha filha. Fazer só bigodinho, filho do bigode doce. Vivo pra gastar dinheiro e DJDavidson.com.br. A bandeira é sagrada, eu jamais irei negar. A mulher dos meus amigos, eu não posso. Quando eu canto, o baile estremece. Pega até esse canto do grave. Quando eu canto, o baile estremece. Pega até esse canto do grave. Quando eu canto, o baile estremece. Uma coisa diferente, certamente acontece. Uma coisa diferente, certamente acontece. Pega até esse canto do grave. Quando eu canto, o baile estremece. Pega até esse canto do grave. Quando eu canto, o baile estremece. Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, vai, vai. Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum. Bota a mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum. Bota a mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum. Junta aqui, junta ali, vai. Bate o bumbum, bate o bumbum. Davidson tocando só as balas. De Tucuruí. Não sei se eu estou exagerando, mas o cordão está me dando doce polo, porque são 800 gramas de ouro maciço. Com o pingente tá pesando quase quilo, caraco. 660 doce a mim, vou de nada de dia a dia. Se o papo é night, eu vou de grande, vou de black. Que isso, hein? Seja baile funk ou boate, todo nosso monte bate. Então vai! A 180 por hora, nós não somos imprudentes.

Deixa elas com vontade de fazer loucuras no baile. Deixa elas começa a gingar, começa a dançar, sente a vibe. Mas quando o som chega nelas, fica bom, já se revela no baile de favela. Mas quando o som chega nelas, fica bom. DJ Davidson é sucesso. Ela fica sorrindo à toa. Ela fica sorrindo à toa. Ela quer o piso do magrinho. Não quer o piso do coroa. Ela quer o piso do magrinho. Não quer o piso do coroa. Chega novinha no baile de canto. Vai custar em coma e calma. Muito louca, louca de caruá. Muito louca, louca de caruaba. Tu coloca novinha de quatro. Pegar no cabelo e dança um sapa. Muito louca, louca de caruaba. Falou que é vida. Hoje tem festinha nas amigas. Vai ter fumaça, vai ter bebida. Festinha na casa das amigas. Sobe, desce, por cima da, por cima da, por cima da pica. Desce, sobe, por cima da pica. Sobe, desce, por cima da pica. Acesse djdavidson.com.br. Progresso, o mundo girou e foi porque eu quero. aí, Jorginho? Manda pra elas, maestro. DJDavidson.com.br. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce, oh, desce. Concentra na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece. Você desce, vai. Você desce. ela arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, tenta, tudo ainda quica. Ela arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, ela arrebenta, aguenta, senta, tenta, tudo ainda quica. Pode pá que vai virar um alvo fácil na hora. Eles já vão atirar. Se tu for linda, tá. Se for mais linda, tá, tá, tá. Mas se for gostosa, é rata, tá, tá, tá, tá, tá. Se tu for linda, tá. Se for mais linda, tá, tá, tá. Mas se for gostosa, é rata, tá, tá, tá, tá, tá. Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda pro ar, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga, joga bunda pro ar, joga bunda bem gostoso para o MC 2K, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga, joga bunda pro ar, enquanto o DJ tá tocando ela não para de dançar, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga, joga bunda pro ar, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga, joga bunda pro ar, joga bunda bem gostoso para o MC 2K, joga bunda. Na pica, bicho. Abandonou toda a sua inocência quando conheceu a sacanagem. Hoje ela tem 19 e representa de verdade. Hoje ela tem 19 e representa de verdade. Cê tá na pica com prazer. Santana pica com vontade. Pica com vontade. Pica com vontade. O seu bumbum é de hipnotizar. Tá fogo de pedra de gelo. E não tem medo de se aventurar. Hoje ela tem 19 e representa de verdade. Hoje ela tem 19. Ô mulher, senta na pica com prazer. Senta na pã, senta na pã. Senta na pica com vontade. Senta na pica, na pica, na pica. Senta na pica com vontade. Senta na pica, na pica, na pica. Senta na pica com vontade. Senta na pica com prazer. Sobe na pica com vontade. DJ Davidson, pra você não ficar parado. Ela é espetacular, é a mulher Kama Sutra. Em cima do palco ela mantém boa conduta. Pode sentar, mexer, depois se lambuzar. Ai, caramba! Gostosura, tava segura, que delícia, que gostosura. Ela tava segura, que delícia, que gostosura. Tava segura, que delícia, que gostosura. Ela é espetacular, é a mulher Kama Sutra. Em cima do palco ela mantém boa conduta. Ela é espetacular, é a mulher Kama Sutra. Em cima do palco ela mantém boa conduta. Gostou demais. Ai, ai, ai. Que sabem como faz. Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Meninas que sabem como faz. Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. DJ Davidson, somos de Tucuruí. Mas eu só quero mulher muito animada, que se chama amiga pra curtir todas as baladas. Que chama amiga pra curtir todas as baladas. Que chama amiga pra curtir todas as baladas. Eu só quero mulher. Se você é treinada, é agora que eu vou ver. Rebola até o chão e faz meu pau de bambolê. Pode brincar do jeito que já brincou. Fez as minas de boneca, sai. teve a chance e transformou meu romance num lance. Chega de se rebaixar, levanta cabeça e aceita revanche. Porque eu tô dando risada. Parece igual você, tá cheio na quebrada. Nova coreografia que a morena tá fazendo. Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Que a loirinha tá fazendo. Que a pretinha tá fazendo. Tá fazendo. Que a ruivinha tá fazendo. Tá fazendo. Se prepara, meninas. Ó, esse é o papo do GT. Ó, vai descendo, ó, vai descendo, ó, vai descendo, ó, vai descendo, ó, vai descendo, ó, vai descendo. Todas ao mesmo tempo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, todas ao mesmo tempo. Novinha sente a batida, se concentra nesse cara. Automaticamente a bunda nessa cena abre. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Acesse djdavidson.com.br. Só os bravos na pista, as top do lado. O Glen na lupa, tô de penteado. Pano da Kiki, a hip style. A vista, meu pé, só tênis da Nike. Armex ou mola, nós fica mochado. Final da noite, tudo no Vamos lá. Coisa de ouro, dever e pulseira. O bracelete com o nome de Deus. Dia de glória, dia de luto. Mas no final, onde mereceu. O camarote, a peça bebida. A pulseirinha, tudo colorida. Luz energética, boa na bebida. Viva a menina, bebida de pisca. Euro, dólar, linterlina. Joia de quilo, já tá cantida. Felicidade exala, nós quer viver bem. Atrás do adianto, sem atrasar ninguém. De ensolarado, nós tá de seco. Conforto no poçante, é os meninos brabo. Felicidade exala, nós quer viver bem. Atrás do adianto, sem atrasar ninguém. De ensolarado, nós tá de seco. Conforto no poçante, é os meninos. DJ Davidson é sucesso. Como é que eu fui gamar no teu bumbum? Tu foi chonar no meu pai? Por cima fazendo tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Pra falar assim, que tá apaixonada, tá gamada em mim. Eu falei novinha assim, não acredito em isso aí. Agora vou falar pra tu, o máximo que gostei foi do teu bumbum. Segunda a sexta o cartão vira malote. Pode ficar firme, é forte. Sabe o que tem na garagem? Tem Camaro, Mini Cooper, tem Veloster, tem o Porsche. Mas pra disfarçar, não explode. As moleque do Fox, as moleque do Fox, as moleque do Fox. Sabe o cadilho, nós contamos balões, então vai. As moleque do Fox, as moleque do Fox. Pode ficar firme, é forte. E a gente tá com os balões. Sabe o que tem na garagem? Tem Camaro, Mini Cooper, tem Veloster, tem o Porsche. Mas pra disfarçar, as moleque do Fox, as moleque do Fox, as moleque do Fox. As moleque do Fox. Com o branco da Al-Qaeda, vira um terno e gravata. O cartão que faz amor, fatura mais de 1 milhão. Essa daqui ela é nova, então segura o refrão. As moleque do Fox, as moleque do Fox, as moleque do Fox. Vamos lá. No baile do Elipa, desce, sobe, senta na pica. No baile do Elipa. Hoje aqui no baile, o bonde veio assim. Taradão e bolado pra tacar o piru aí. Vou te pegar a vodka pra você, pra vou explodir teu cozinho. Vou te pegar a vodka pra você, pra vou explodir teu negócio todinho. Vou te pegar a vodka pra você, pra vou explodir teu cozinho. Essa mina, ela é doida, essa mina é demais. Ela faz de um jeito que nenhuma outra faz. As outras te pergunto o que essa mina tem, porque o jeito que ela faz, só ela faz e mais ninguém. Ela desce, ela quica, ela para, ela fica. Ela sarra embaixo, ela sarra em cima. Ela desce, ela quica, ela para, ela o que ninguém pensou, a gente faz. Ela para, ela fica.